868, solo 45, direita 21, Madison. Direita 1219, Bruno, 868. É, corrigiu 211, ok, 211. 211. Autorizado pouso 080 graus 10 mais. Livre pouso 90, gol no 723. Brasileira 2584, está passando o Morro de São Paulo, vai iniciar o voo sobre a água, desça sem restrições para 2.500 pés, está autorizada a aproximação à RINAV. 2.500, autorizada a RINAV 2584. Gol no 723, seu solo 48, chamo 21 desse lá, 1 no solo. 121, gol no 723, obrigado, boa noite. 5972, autorizado decolar, vento 080 graus, 109. O Xené autorizado, Alinha mantendo zero. Alinha mantendo zero, 624. Circulado 72 decola aos 49, chama o controle 1 no 20 decimal 8. 208, grátis. Alinhado pronto, na 204. Ciente, qual é a posição? Controle Salvador, Rio 5972, decolou da Euleda, cruzando 1607. Rio 5972, este é o controle Salvador, contato radar estabelecido, suba sem restrições. Após 2000, Leda, Leda e Rumi, Camilo. 2000, Leda, Leda e Rumi, acendendo sem restrição para Rio 5972. Sério 2584, Salvador. Contato. Está desconfortável a descida? Não, tá tranquilo. Caso deseje, poderá curvar à esquerda para Serra Vida 368 e fins perder a altitude. Caso negativo, 2.500 o RNAV autorizado a partir do 66. Cara. Gente, gratidão. Decolar o B224, vento 080, não, 109. Decolar o B224. O 5974, autorizado, né, mantendo o vento. Salvador, meu cordial, ajuste agora 10, 12, desça para 4.000 e voe para o Serra Vitor 366 para o RNAV. 7.4, ponte pera, mantém a posição. Mantém a posição, 7.4. O Xanem é 224, decola 51, controle 120, decimal 8. 208. Salvador, boa noite, Xanem é 224. Luciano 6224 é o controle, contato radar, curva à esquerda, voe direto a Aracaju e suba sem restrições. Direto a Aracaju, sem restrições, 6224. Cidade de Colar, Rio 5974, vento 080 graus, 109. O azul 2774, autorizado ali, mantém no zero. Ali mantém no zero, azul 2774. chegou 972, chame Recife, 1251. 972, chamará Recife, 251, obrigado. 3600, desça para 2500, autorizado a RINAV. 2500, autorizado a RINAV, 3600. Decola 56, controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Rio 5974. Rio 5974, controle, contato radar suba sem restrições, após 2000, voa Leda, Leda Monte. Após 2000, Leda, Leda Monte. O Célio Brasileiro 2584 em aproximação, reduz a cheque o trem, chame torre 11895, câmbio. 295, grato. 3600, autorizada a RINAV. Autorizada a RINAV, está 3600. Azul 4959, Salvador. O 2584, continua, aproximação, vai a autorização de pouso. Aguardando Azul 2774, decola os 57, controle 1, 20, decimal 8. Você conhece o Azul 2774? 1, 20, decimal 8. 08, Azul 2774, obrigado, boa. Procede 2584, autorizado pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 109. E pouso na pistão no 0, procede 2584. Controle Salvador, boa noite, Azul 2774. 774 é o controle Salvador. Contato radar estabelecido, após 2000, voa direto Ilhéus. Após 2000, direto Ilhéus, obrigado, Azul 2774. Salvador, Charlie, 6224. Possível. Mantenha 90, possível coordenar a proa do Alfa Romeo 363, Charlie? Tá avisando, foi saída 584, é, o pátio de autoridade da Bajete. Fecha autorizado o 180, se ainda tiver condição, caso negativo, livre a pista e chama para reingresso. E o táxi até o pátio de autoridade. Se é o 180 pela pista, reporta livrando a direita, segunda direita após o 180 para a autoridade. Então, tá avisando o backtrack e está avisando para a autoridade do 580. Seu solo 02, pode manter minha escuta, reporte livrando. A sua escuta está virada para a coordenação. Eu 5974, chame Recife 1251. 251, 5974, boa noite. Boa. 3600 em aproximação, check-train, redução, torre 11895. Chame. Reduzindo, e a torre agora em 1895. Muito obrigado, uma excelente noite. Boa. Torre de Salvador, boa noite, Scan 3600. Scan 3600, continue a aproximação, aguarde atualização de pouso, pistão 0. Aguardando. E você, 62584, ao estacionar, frequência livre. Oceano 6212, este é o controle de Salvador. Ajuste agora 1022, desça para 4000 e voe para o Serra Vito 366 para o Hernário. 4000, Serra Vito 366, Hernário 6212. Salvador, muito boa noite, Azul 2713. Azul 2713, meu cordial, voe bom, chegada bom, pista 10012, procedimento Hernário. Ah, foi batido. Que bom, se parou o posto de contrário. Zero, autorizado pouso, bicho no zero, vento 080 graus, 109. Livre pouso, Faltan 3600. Azul 2713, acione a identificação. 2713, acione a identificação. Azul 2713, contato radar 59 milhas e meia para bom. Afirmativo, confere. Oceano 6212, voa sobre água, desça sem restrições para 2500, está autorizada a RENAR. Pelo 98, este é o controle Salvador. Ajuste agora o 0012, desça para 4000 e voe para Serra Vita 366 para aproximação, Renato. Dia 105, retorna para Salvador. Vamos manter o sobrevoo na agência do Suarana, manter esse setor. Tá, ok, gente. Altitude em Suarana, qual será? Eu vou tentar, chegando no local da ocorrência, eu vou tentar voar o mais baixo possível e confirmo para o senhor. Tá, ok, muito grato. Autorizado a decolar, 1-0, vento 080 graus, 1-0 mais. Livre decolar, então 1-0, bom, 1-3-4. Torre, boa noite, azul 5-0-0-1, ponto terra, 2-0. Azul 2534 é o controle, aproxima-se de Pabode, ajuste 1012, desça para 5000 e voe para o Serra Vitor 368 para o RNAV. 1012, desce 5000, Serra Vitor 368 para o 1-3-4, decola 09, controle 1-2-0, decima 8. 2-0-8, 1-3-4, para nós. Azul 5-0-0-1, não alinhado, decolagem livre, vento 080 graus, 1-0-9. Alinhado em decolagem azul, 5-0-0-1. 4, controle, contato, radar após 2000, direto Jamo, suba sem restrições. Após 2000, Jamo, resistência, só 1-3-4. avião, 03. Prossiga. Já no setor, tentando manter 510 em torno de 300 a 0. Ah, ok, positivo. Controle, boa noite, Azul 5001, decolado. Azul 5001, decolado, este é o controle. Está em contato, radar após 2000, voa Leda, Leda Mótima. Após 2000, Leda, Leda Mótima, 5001. Azul 2534 à frente, tráfego da Gol, mais precisamente o voo 1098. Passa 11.600 e descida para 2.500. Ele está voando para o Serra Vita 366 e Vossa Senhoria em descida para 5.000, voando para o Serra Vita 368. Prossegue. Estamos quentes. Controle Salvador, Azul 2713 no ponto de áudio 2, tudo bem? 2713, desça para 5.000. Para 5.000, 2713. Portugal 023 control, insert the altimeter 1012, clearing to 8000, bound for arrival. Estado no RNAV 6212. Luciano 6212 em aproximação, checa o trem torre 1-1895. 1895, graças. Oi, muito boa noite, 1-2, pesado, né, Renato? Xené 62, 1-2, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 0-8, 0 graus, 1-0. E pouso, pistão 1-0, 62, 1-2. Uno 1-1-34, chame Recife 2685. 2685, 1-1-34, boa. Boa. Uno 098, está autorizado a Renato. Autorizado a Renato, né, Robert? Azul 2534, voando para Serra Vitor 368, desça para 4000, autorizado a Renato. 4000, autorizado a Renato, Azul 2534. Azul 5001, chame Recife 1251. 251, 5001. Boa. Azul 2713, qual a velocidade? 220 nós. Foi com 180 nós, desça para 4000 e voe para Serra Vista 367. Ok, reduzindo para 180 e vai voar na proa do 367. Oceano 6074, desça para o nível 100 e forra encostando para a bota. Mais desça ao 100, entrando. Eu não entendi. Ah, positivo, capitão. Gol 1098. 1098 em aproximação, reduz a checa trem, torre 1895. Reduzindo 18 na frente, para noite. Boa. Tem helicóptero aqui embaixo, né? Ah, tem. É, operação policial, ele não vai interferir com a sua aproximação. Valeu, obrigado, boa noite. Manda ele reduzir mais, não. Torre, então, mandou boa noite, jogou 1098. No 098, autorizado pouso pista 10, vento 080 graus, 109. Livre pouso 10. Confirmado 1012? 1012.4. Valeu. Air Portugal 023, reclining to 5000. Pull down to 5000, Portugal 023. Guardião 05. Prossiga, capitão Guardião. 05 com emissão de retorno para Salvador, setor Moraes. Positivo, prossiga para a rotatória Ceasa, Guardião. Estrutura da rotatória, Guardião 05. Azul 2534, em aproximação, cheque o trem, os nossos agradecimentos. Complete a redução até a velocidade de aproximação e chame a torre 1895. 1895, muito obrigado, senhor. Boa noite, bom trabalho. Boa. Oi, Salvador, boa noite, Azul 2534. Salvador, eu vou no 098, sinal, baixo travado, pista 90. 098, confirma autorizado pouso, vento 080 graus, 109. Livre pouso 90. O azul 2534 continua. Aproximação, guarda autorização de pouso. Não se escuta, azul 2534. Guardião 05, chame a torre, 1-1-8-9-5. 3-8-9-5, grato pela colaboração, boa noite. Boa. O Oceano 6074, ajuste agora 1-0-2, desça para 6000 e vou encerrar a vista 368. 6000. Firmo. Autorizado para final do ano 7, informa. Final do Pátio Graia, Guardião 05. Autorizado, direto para o Pátio Graia, formará no solo controlado 05. A Portugal 023, clear now until 4000, fly direct Serra Vitor 367 to the RNAV approach. Speed down to 4,000 feet and clear the rest of the Sierra Vita 367 for an approach. Watch out, this is the 3-2-3. Azul 2534, informa o tráfego de helicóptero à sua esquerda, da Polícia Militar, missão de patrulhamento retornando, vai pousar no pátio à esquerda da aproximação, não cruza o eixo. Aguarde a autorização em curso. Tenha visual com o guardião azul 2534. Azul 2713 em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-9-5, azul 2713. 713, reduzindo. Trocando de frequência para a torre, bom pouso. Muito obrigado, tio. Trocando de frequência. Torre Salvador, azul 2713. Azul 2713, continua a aproximação, guarda autorização em pouso. 713, olha. Então não ultrapasse a final do 1-0, ok? Seu tráfego em aproximação. Sim, antes do tráfego final 1-0, sem interferência. Final 4-0. O 2534 em lifose? Autorizado pouso, vento 080 graus, 109, 2534. Livre pouso, 2534. Guardião 05, seu solo 28, frequência livre. Obrigado. Azul 2534, solo de 27, livre direita, chama 21, decima 1 no solo. Direita 21, 2534. 2713, autorizado pouso, pistão 0, vento 060 graus, 109. Livre pouso, na 10, 60 com 10, 703. Velocidade 230 nós. Afirmativa, Itaparica, o 0.74, 0.76, autorizada para aproximação, 0.74. Altitude 2.500. 023, on final, check landing gear and the contact now tower. Frequency 11895. Test tower 11895, Portugal 023, airport, good night. Boa noite. Continue approach, stand by for landing clearance. The approach, Portugal 023. Azul 2713, solo 30, direito 21, decimal 1, 21, decimal 1. 21, decimal 1, direita, boa, 2713. Portugal 023 clear to land, the wind is 080 degrees on 0 knots. Please land once, Portugal 023. Luciano 6074 em aproximação, reduz a checa 3, chame torre 1-1895. Mativo, reduzindo, 6095, torre Salvador, boa noite, 6074, Oxané. Passou Serra, Vitor 3, né? Xané 6074, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Teste 2584, negativo cruzamento. Nessa posição tem que ingressar na pista, quem mais mantém a posição. Portugal 023 underground at 34, leave to the right and call 121 decimal 1 underground. Take in the second ground, Portugal 023. 121 decimal 1. Portugal 023. Portugal 023, 121 decimal 1, ok? Copy, 121 decimal 1, Portugal 023. 3074, autorizado o pouso, vento 100 graus, 109 pista dentro. 100 graus, 12, teve pouso na 10, 6074. Era 2584, autorizado ingresso na pista à direita, até a cabeceira 10, reporte alinhado e volante. Canal 6074, aos 37 no solo, vira à direita, chama 21 no decimal 1 no solo. Céu 2584, informe a Nádia, por favor. Camarada, Salvador, boa noite, passarinho 2224. Esse é o controle, Salvador, ajuste no 012, vou ir para Serra Vitor 368, aproximação RNAV. Serra Vitor 368, RNAV da 10, passarinho 2224. Os 584 autorizado, decolar pistão 10, vento 080 graus, 129. Decolagem pistão 0, Série 2584, decola os 41, chama o controle 120, desce 18. 1208, 2584, por aqui. Controle, Força Aérea 2584. Força Aérea Brasileira 2584, é o controle Salvador, contato rodado. Só sem restrições. Após 2000, direita, eleva, caminho. Sem restrições, após 2000, direita, eleva 2584. Passaria 2224, já o destino. Desça para 5000 pés, passaria 2224. 5000, 2224.